E aí, felas, que saudade de vocês, velho. Bom, passei uma semana adoentado pra caralho, longe de tudo, mas esses dias off me fizeram, enfim, repensar várias coisas, ajustar outras, descansar pra caralho. Hoje eu voltei aos treinos, na verdade eu não tinha interrompido o ciclo. Então eu tô chegando na quarta semana e hoje eu tirei umas medidas e eu gostei bastante do resultado. Eu tô com 6 quilos a mais no corpo, meu peitoral cresceu pra caralho, meu quadril cresceu, minha cintura não, meu braço cresceu besteira. Aliás, o meu braço é uma coisa que eu vou começar a dar mais atenção nessas próximas semanas. Já estou com alguns pensamentos aí de como é que eu vou fazer isso. Os meus quadríceps estão fodidamente gigantes, inclusive todas as minhas calças estão apertadas por isso. E bom, eu tô bem tranquilo. O tema desse áudio, na verdade, eu queria falar sobre uma parada que tem me incomodado nesses diários que eu tenho visitado, que é o lance de comida, velho. Ultimamente eu vejo muitas pessoas falando sobre macros, sobre micros, sobre dieta e regular dieta e tomar cuidado e trocar comida e tal. E sei lá, eu tenho um pensamento um pouco arcaico, eu diria até um pouco extremista, assim. Eu penso da seguinte forma: dieta você tem que, ao longo do tempo, você tem que mudar as suas escolhas. Comida, assim como todas as coisas na vida, são questões de escolha. Então, o exemplo que eu dou é assim: a gente sempre tem que começar pelas coisas mais simples para ir para as mais complicadas. Exemplo: digamos que você goste muito de Coca-Cola, você é viciado em Coca-Cola, você bebe Coca-Cola todo dia. Você vai cortar a Coca-Cola direto? Não, o caminho não é esse. O caminho é, por exemplo, você tentar evitar beber Coca-Cola durante a semana. Ou se for beber em um último caso, e gradualmente você ir aumentando essa restrição até que aquela coisa deixe de fazer parte da sua vida. A mesma coisa com álcool, a mesma coisa com gordura, a mesma coisa com doce, a mesma coisa com a série de outras coisas que você pode optar por coisas mais saudáveis, mais naturais, mas que você essencialmente vai precisar comer. Inclusive, eu vejo muita gente falando muita merda pra caralho. A respeito de, eu quero crescer seco, eu quero crescer seco, blá blá blá. Como é que você vai ganhar massa magra se você não está comendo o suficiente para criar essa massa magra? Sabe? Então, às vezes eu acho que é um contrassenso você querer crescer sem ganhar nada de gordura, tipo. Eu acho uma coisa tão natural. Eu acho que, principalmente para pessoas que são naturais, porque as drogas realmente elas mudam completamente. Qualquer coisa que eu fosse falar aqui para você, para um hormonizado, não faz sentido, sabe? Porque o seu corpo está em outra pegada hormonal, os hormônios transformam, mudam as transformações alimentares dentro do seu corpo, então não se aplica. Mas para uma pessoa que é natural, se você quer, é matemática pura e simples. Se você quer crescer, você tem que comer mais. Se você quer perder, você tem que, enfim, fazer mais exercício ou ingerir menos calorias, porque você vai criar o déficit calórico e isso não é segredo para ninguém. Só que o grande problema é, isso não é segredo para ninguém e as desgraças das pessoas continuam fazendo os mesmos erros. Entendeu? Ou preocupada porque ganhou 100 gramas de gordura na barriga. Porra, quando você entrar em cutting lá na frente, você tira isso, velho. E não vai ser sacrifício nenhum, desde que você ponha na merda da sua cabeça que você tá ou numa fase ou noutra. Entendeu? Então a mesma coisa, você tá em bulking e tá preocupado porque o seu abdômen, se você tiver, vai sumir. Porra! Por que você está preocupado com isso? Você tem que estar preocupado em crescer, em ganhar massa, em ganhar peso, em ficar grande. Entendeu? Da mesma forma que a pessoa que, quando entra em cutting, fica desanimada porque tá comendo pouco carboidrato, está se sentindo sem força, não está pegando a mesma carga. Porra, você também está em cutting, velho. Então, obviamente, você vai ter que diminuir um pouco a intensidade, senão você vai foder seu corpo. Então é muito simples, galera. Tenham mais consciência, sabe? Às vezes a gente se apega tanto a números, a teorias, detalhes, enfim, e esquece de observar o óbvio. Quer crescer? Coma mais. Quer perder? Coma menos. Simples assim. Bom, estou retornando aos áudios, graças a Deus. Espero não voltar mais a ficar doente. Espero continuar dando essa assistência para vocês. Espero que vocês continuem gostando dos áudios, porque para mim significa muito. But é isso aí. Valeu, galera. Até mais.